que ela desce, ela quer que ela sobe, ela quer que ela desce, ela quer que ela desce, ela quer que ela desce, ela quer que ela sobe. O quê? É DJ Junior Mix de Garapé-Açu? Então é bala, meu irmão. Ela quer que ela sobe, ela quer que ela desce, ela quer que ela sobe, ela quer que ela desce, ela quer que ela